Vem, vem. Ixenenê novamente, vai segurando. Vem, yeah, nenê. Vem, vem. Tô sabendo que os bailes de São Paulo tá tudo descontrolado. Vem, vem. E de uma quebrada pra outra eu fiz o diagnóstico. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. No bailão tem meiota 1100. Polo da Lacoste e muita Oakley tem também. No bailão tem dinheiro, putaria, as gatona embrasada, só com água colorida. No bailão tem vários menor embrasado, Juliette, Bali, Jack, sempre, sempre bem trajado. Sempre, sempre bem trajado. E é Jenene, terror de São Paulo. No bailão tem os que tão com 1100, tipo os papais das notas. Se tá curiosa, vem, vem. No bailão tem os que tão com 1100, tipo os papais das notas. Se tá curiosa, vem, vem. Jared, ai, ai, ai, amor, me dá água. Essa é mais uma do DJ Nenê, bombou, tá? No bailão tem meiota 1100, polo da Lacoste e muita Oakley tem também. No bailão tem dinheiro, putaria, as gatona embrasada, só com água colorida. No bailão tem vários menor embrasado, Juliette, Bali, Jack, sempre, sempre bem trajado. Sempre, sempre bem trajado. E é Jenene, terror de São Paulo. No bailão tem os que tão com 1100, tipo os papais das notas. Se tá curiosa, vem, vem. No bailão tem os que tão com 1100, tipo os papais das notas. Se tá curiosa, vem, vem. Vem, vem. Jared, ai, ai, ai, amor, me dá água. Essa é mais uma do DJ Nenê, bombou, tá? Vem, vem. Genere novamente, vai segurando. Yenene! Vem, vem, vem, vem. No bailão tem meiota 1100, polo da Lacoste e muita Oakley tem também. No bailão tem dinheiro, putaria, as gatona embrasada, só com água colorida. No bailão tem vários menor embrasado, Juliette, Bali, Jack, sempre, sempre bem trajado. Sempre, sempre bem trajado. E é Jenene, terror de São Paulo.